aquele que não tem como que comprar uma ilha. Aquele que espera a rainha de Sabá na frente de um cinema. Aquele que rasga de raiva e desespero sua última camisa. Aquele que esconde um dobrão de ouro no sapato furado. Aquele que olha nos olhos duros do chantagista. Aquele que range os dentes nos carrosséis. Aquele que derrama vinho rubro na cama sórdida. Aquele que toca fogo em cartas e fotografias. Aquele que vive sentado nas docas debaixo das gaivotas. Aquele que não tem um centavo. Aquele que observa. Aquele que dá socos na parede. Aquele que grita. Aquele que bebe. Aquele que não faz nada. Meu inimigo, debruçado sobre o balcão. Na cama, em cima do armário, no chão, por toda parte, agachado, olhos fixos em mim, meu irmão, meu inimigo, debruçado sobre o balcão. Na cama, em cima do armário, no chão, por toda parte, agachado, olhos fixos em mim, meu irmão.